O Auto de Infração de Trânsito e o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução CONTRAN nº 985/2022. O Auto de Infração de Trânsito, AIT, é um instrumento fundamental para a formalização do processo administrativo decorrente de condutas infracionais. Sobre a égide da Resolução CONTRAN nº 985, de 15 de dezembro de 2022, o regramento para a sua lavratura e validação foi consolidado no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT. Este documento estabelece as diretrizes que devem ser rigorosamente seguidas pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. 1. Natureza jurídica e instituição do MBFT. A Resolução CONTRAN nº 985/2022 tem por finalidade precípua aprovar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, que constitui o corpo técnico de diretrizes para a atuação de agentes de autoridade de trânsito em todo o território nacional. Fundamentação legal. A aprovação deste manual ampara-se nas competências conferidas ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, especificamente nos incisos I, 7 e 8 do artigo 12 da Lei nº 9.503/1997. Processo administrativo. A norma é o resultado do processo administrativo número 50.007555/2021/93. Estrutura normativa. O manual em si encontra-se detalhado no anexo da resolução, sendo este o repositório oficial de todos os requisitos formais, campos essenciais e procedimentos de autuação. 2. Vigência e transição normativa. Um dos pontos cruciais para a validade de qualquer auto de infração é a observância do marco temporal em que a norma de fiscalização está operante. Data de publicação. A Resolução 985/2022 foi publicada no Diário Oficial da União em 26 de dezembro de 2022. Entrada em vigor. A resolução e, por conseguinte, o novo MBFT entraram em vigor em 2 de janeiro de 2023. Revogação. Com a implementação desta nova norma, foi expressamente revogada a Resolução CONTRAN nº 925, de 28 de março de 2022, que anteriormente regia a fiscalização. 3. Requisitos e validade da autuação. A validade da autuação depende do estrito cumprimento do que estabelece o MBFT. Conforme o texto da Resolução 985/2022, o manual é o guia que define quando uma autuação é válida e quais elementos são indispensáveis para evitar nulidades. Disponibilidade do anexo. O texto da resolução determina que o anexo, contendo os detalhes técnicos da autuação, deve estar disponível no sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União. Campos essenciais. Embora a resolução atue como o ato de aprovação, é no seu MBFT que se discriminam os campos obrigatórios para que o auto de infração guarde fidelidade aos fatos observados, seja em situações com abordagem do condutor ou em flagrantes sem abordagem. Inconsistências e erros. A conformidade com as diretrizes do MBFT é o que separa uma autuação legítima de uma passível de anulação. Erros no preenchimento de campos definidos no anexo podem invalidar o processo administrativo de aplicação da penalidade. 4. Estrutura de autoridade na aprovação. A Resolução 985/2022 reflete uma decisão colegiada e interministerial, demonstrando a complexidade e a importância da fiscalização de trânsito na administração pública brasileira. O documento contou com a assinatura de representantes dos seguintes ministérios: Ministério, Representante/Cargo. Infraestrutura. Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho, Presidente em Exercício. Ciência, Tecnologia e Inovações. José Gustavo Sampaio Gontijo. Defesa. Paulo Ricardo da Silva Mendes. Saúde. Arnaldo Correia de Medeiros. Justiça e Segurança Pública. Silvinei Vasques. Economia. Glenda Bezerra Lustosa. Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Kleber Oliveira Soares. 5. Relação entre o auto de infração e a penalidade. O auto de infração é o documento inicial que dá início ao processo administrativo. Segundo o artigo 1º da Resolução 985/2022, a fiscalização deve seguir o manual aprovado. A correta lavratura do AIT, respeitando todos os requisitos técnicos do MBFT, é condição sine qua non para que a autoridade de trânsito possa, posteriormente, aplicar a penalidade correspondente prevista no CTB. Sem um auto de infração formalmente higiênico, ou seja, livre de vícios e irregularidades, a penalidade não pode ser legalmente sustentada. Quadro: pegadinhas de prova. Abaixo os pontos de maior confusão em exames sobre a resolução contra 985/2022 e o MBFT. Assunto: o que a norma diz? Atenção. Início da vigência. A norma não entrou em vigor na data da publicação, 26/12/2022, mas sim em 02/01/2023. Norma revogada. A Resolução 985/2022 revogou especificamente a Resolução 925/2022, e não o Código de Trânsito diretamente. Localização das regras técnicas. As regras detalhadas sobre como autuar não estão no corpo da resolução, mas no seu anexo, MBFT. Competência. O MBFT é aprovado pelo CONTRAN, com base em competências do artigo 12 do CTB, e não por decreto presidencial isolado. Natureza do anexo. O anexo é parte integrante da resolução, mas sua consulta deve ser feita no sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União.